Bora conversar sobre livro bom. Só livro bom aqui. Chegou a hora dos melhores do ano de 2025. Gente, eu demorei tanto que é melhor deixar claro, né, que é de 2025. Na verdade, quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu demoro mesmo. Geralmente eu posto até o final de fevereiro, porque sim, tem tantos vídeos para postar e eu vou pensando. Mas não tem validade, né? O bom é que fica separado dos outros. Todo mundo já assistiu de todo mundo, só tá faltando o meu, porque quem é que tá gravando o vídeo de melhores do ano em fevereiro do ano seguinte? Eu. Então, assim, as dicas ficam, independente se você tá assistindo agora ou daqui a 5 anos. Melhores do ano são livros especiais, né? Inclusive, eu fiz aqui o ranking do décimo até o primeiro. E do quinto até o primeiro são favoritos da vida, que eu acho que eu vou carregar. E, obviamente, só a vida dirá, né? Daqui a alguns anos, você olhando para trás. Mas assim, eu sinto que os 5 primeiros lugares especificamente são livros favoritos da vida. Todas leituras muito especiais. Eu vou adorar saber ao final do vídeo, nos comentários, quais foram os seus favoritos do ano. Não precisa ser os 10, os 15, os 5. Fica à vontade, né? Conta quais foram as leituras mais marcantes do seu ano, se você quiser. Sempre uma boa troca, né? Uma boa dica pegar os favoritos do ano de outras pessoas. Geralmente são leituras especiais. Tem vídeo para quase todos, então eu acho que eu vou tentar deixar aqui embaixo no box de informações, caso você queira saber um pouco mais sobre algum desses livros, nos casos em que tiver vídeo, claro. E caso queira comprar algo, adicionar na sua wishlist, vocês sabem que comprando pelos meus links que estão sempre aqui no box, você também ajuda bastante o canal, contribui bastante para o meu trabalho, é uma das formas de monetizar. Um super obrigada a todos que utilizam os links do canal. Mas bora lá então. Espero que você já tenha assistido também o vídeo com todas as leituras do ano passado, porque esse vídeo sempre dá trabalho. Todos esses livros aqui estavam naqueles vídeos. Algum palpite de quais serão? Alguns de vocês têm, tenho certeza, né? Aliás, aqui está do primeiro para o último. Então vamos do último para o primeiro, que é muito mais interessante. Se você assistiu ao vídeo com todas as leituras, você já viu uma leve reflexão que eu tive sobre um livro que me marcou muito e que originalmente eu considerei 4,5 estrelas por um aspecto específico, mas que o livro foi assentando assim, fui absorvendo e o tempo foi passando e eu percebi cada vez mais como ele foi especial para mim, como eu adorei essa leitura. E aí ele virou um 5 estrelas e tá aqui nos favoritos do ano, porque realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz, assim, uma das que mais dialogou comigo. A narrativa da autora, o que a autora traz aqui, eu acho que é um livro muito do nosso tempo também, que reflete questões atuais. E ela também vai falar sobre desacelerar de certa forma, sabe? Entrar em contato consigo mesmo. Os personagens, em alguns momentos específicos, fazem isso. Então me tocou bastante em vários aspectos, Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Eu já tinha lido Estação 11, que foi um livro que eu gostei. E no caso de Estação 11, o tempo foi passando e eu fui tendo a certeza de que para mim ele é um 4 estrelas, que poderia ter sido 5, mas por algumas questões ao longo do livro ele não conseguiu chegar lá para mim, pessoalmente. E esse aqui foi o contrário, sabe? Os dois livros falam sobre temas parecidos. No aspecto pandemia, por exemplo, é muito presente em ambos. Aqui foi um livro escrito durante a pandemia, e eu acho que isso influenciou bastante a escrita da própria autora, né? Nesse momento específico que a gente estava. E é um livro muito épico, assim, que vai reunir personagens ao longo do tempo, porque aqui também tem viagem no tempo, e a gente vai descobrir como eles estão entrelaçados, mas especialmente, assim, a narrativa e as reflexões que ela traz aqui. E eu queria ter visto mais desses personagens. Alguns aparecem e vão embora muito cedo, e foi essa uma das questões que eu falei originalmente, mas, gente, eu adorei. E mesmo os que aparecem bem rápidos, para mim foram muito marcantes. Então, Mar da Tranquilidade ficou no meu 10º lugar de favorito do ano. E tá aí um livro que eu não vou esquecer, gente. A essência do que tá aqui nesse livro, da mensagem, até a forma como ele termina, a última página. Eu lembro muito bem e como impacta em alguns momentos, sabe? Em 9º lugar, temos uma leitura que trata de um período histórico muito comentado. E eu sempre me surpreendo como é possível a gente ter essa visão por outras perspectivas, né? Como isso reverbera, como isso afetou tanto a vida de tanta gente. Obviamente, foi um momento muito sombrio na história da humanidade, e por isso é tão comentado até hoje. E eu estou falando de O Leitor, de Bernard Schlink, um livro que eu queria ler há anos. Originalmente, eu assisti ao filme, à adaptação, lá atrás dos cinemas. O que está aqui em questão para mim, lá em cima, e que eu achei tão interessante, assim, porque eu não tinha parado para pensar como isso afetou essas pessoas, é o fato das novas gerações precisarem lidar com os adultos que passaram pela Segunda Guerra Mundial. O que eles fizeram nesse período? Ou o que eles deixaram de fazer nesse período? E a gente cresce aprendendo a olhar para os mais velhos, a respeitar os mais velhos, a admirar, a seguir. E esse contexto na Alemanha foi muito único nesse aspecto, né? Porque eram novas gerações precisando muitas vezes lidar com fatos monstruosos que pessoas do seu cotidiano, da sua família, fizeram. E aí traz alguns julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial que de fato aconteceram, né? As pessoas julgadas por crimes de guerra. E aqui um jovem rapaz que cresce ao longo do livro, né? A gente acompanha uma vida, como ele vai lidar com uma mulher que ele se apaixona, uma mulher mais velha. Então tem essa questão de história de amor, um relacionamento com diferenças de idade, disfuncional, relações de poder, ao mesmo tempo como algumas coisas mudam, algumas percepções, e também nossa relação com a literatura e com a arte. Afinal de contas, o nome do livro é O Leitor, né? Como essa questão da leitura, da arte, da literatura está aqui também em primeiro plano muitas vezes. É um julgamento histórico que, de certa forma, foi experimentado por toda uma nova geração. E o Bernard Schlink é uma dessas pessoas, né? Eu acho que ele deve ter muito em comum com as reflexões do seu próprio protagonista. Gostei demais. Achei um livro bem escrito, até rápido, sabe? Direto ao ponto, não conseguia parar de ler. Mesmo já conhecendo parte da história, me admirei bastante com a forma como ela é conduzida e essa visão que o livro traz por alguém que também passou por isso. Em oitavo lugar, uma leitura também pendente há certo tempo e que eu já tinha escutado maravilhas muitas vezes. É um tema que eu gosto e ao mesmo tempo eu me surpreendi desde as primeiras páginas. Sabe aquele quando você começa a ler, você percebe por que o livro é tão famoso, por que as pessoas gostam tanto do livro, pela forma como o livro é conduzido. Muitas vezes isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente tem uma boa história, mas aí às vezes o autor não sabe conduzir tão bem, né? O enredo se perde um pouco. Isso não acontece em Kindred. Gente, eu amei Kindred. Aqui a gente tem essa questão histórica do período da escravidão nos Estados Unidos, pela perspectiva, pelos olhos de uma mulher negra nos anos 70. Ou seja, já tinha mudado muita coisa, obviamente, né? Muitos preconceitos ainda existem, especialmente ali na década de 70, ali. A segregação racial nos Estados Unidos foi ao longo do século XX, né? Ainda estava muito em alta. Mas a gente já tem uma mulher aqui, negra, casada com um homem branco nos anos 70, e que é jogada diretamente em 1800 e dizer poucos, eu acho, eu esqueci agora a data específica, e vai precisar lidar com a nova realidade. E assim, o livro não é ficção científica, como eu imaginava, né? Apesar de ter viagem no tempo, porque não há tentativa de explicação científica, pelo contrário. De certa forma, é uma explicação, digamos, sobrenatural, mas puxada para a fantasia. Existe um motivo pelo qual ela é puxada para o passado. E a mecânica de como funciona é muito interessante. Ela precisar também lidar com essa nova realidade, tentar salvar sua vida a todo momento, né? Porque aqui ela está em perigo. E também a vida de outra pessoa. Ela está interligada a várias pessoas naquele passado, né? A gente vai descobrindo aos poucos. E a relação conturbada que ela tem com algumas dessas pessoas que vão passar pela vida dela. A forma como ela lida com isso. A personagem é incrível, eu adorei a Dana, a personagem principal aqui nesse livro, e é muito frenético, não dá vontade de largar, pensando agora em retrospecto. Eu gostei de tudo nessa leitura, sabe? O final, assim, eu lembro que eu fiquei pensando sobre esse final. Eu acho que algumas pessoas não gostam tanto do final, me disseram no período que eu li. Mas, gente, o livro maravilhoso, realmente, e dá muita consternação, tá? Em vários momentos. E eu acho que a autora também soube passar os sentimentos da personagem muito bem, o que estava passando dentro, no íntimo dela, sabe? E é como ela ficava em conflito em muitos momentos. Agora, um livro que para mim marcou a vida também, mas que assim, foi leitura de 2025? Foi, porque eu terminei em 2025. Eu ainda não tinha terminado nos anos anteriores e por isso eu não coloquei em anos anteriores, né? Então, nada mais justo do que aparecer aqui, já que eu marquei como concluído no começo deste ano, que é O Comer para Não Morrer, do Michael Greger com Jean Stone. Já falei várias vezes para vocês como esse livro mudou minha visão sobre comida e alimento. Eu comecei a ler em 2023. A maior parte desse livro foi lido em 2024, concluído em 2025. E eu estava passando por essa transição alimentar, né? De procurar coisas mais saudáveis para comer, de fazer uma virada de chave na minha vida, né? Então, se você acompanhar mais tempo, você provavelmente lembra que eu perdi muito peso. Eu cheguei a perder 23 quilos, né? Eu acho que estagnou em menos 20, talvez, menos 19, menos 20. E esse livro mudou minha cabeça para muitas coisas, sabe? Por mais que ele tenha uma pegada vegana, tá? Porque o autor defende uma dieta vegana e eu não sou vegana e eu não sou vegetariana. Mas as informações que ele traz aqui, no geral, sobre o poder dos alimentos, abriu meus olhos em tantos aspectos. A gente sempre escuta, né? Isso faz bem, isso faz mal. Mas às vezes a gente não se aprofunda mais em entender tudo isso, entender como de fato isso vai mudar nosso estilo de vida, nossa qualidade de vida, nosso humor, nosso físico, nosso tudo, gente. Então, aqui ele vai focar, obviamente, no fato de alimentos que previnem doenças, ajudam a prevenir doenças ou reverter doenças também, condições específicas. Como se alimentar bem, no geral, faz bem. E é um livro repetitivo em alguns aspectos, porque ele sempre fala das mesmas coisas, né? E eu gosto muito da forma como ele dividiu, né, os capítulos, como não morrer de tal coisa. Por exemplo, como não morrer de hipertensão arterial, como não morrer de infecções, como não morrer de câncer no sistema digestório. E é através dessa repetição de vários casos e várias informações científicas que ele nos passa aqui que você percebe, né, como de fato nós somos o que nós comemos também. Aliás, eu preciso fazer um ajuste aqui. Eu acho que a partir daqui, talvez eu já considere os próximos favoritos da vida. Recomendo para todos, tá? Acho que todo mundo se beneficiaria com as informações presentes neste livro. No sexto lugar, um livro que também eu já tinha assistido a adaptação há muitos anos, não lembrava bem. Mas que especialmente a narrativa, a conjunção de palavras, sabe? A forma como o autor conduz as escolhas de palavras, a formação das frases, inclusive isso também é muito tradução, né? Uma tradução muito bem feita aqui, diretamente do alemão. Segundo alemão aqui, né? O Bernhard Schlink também é. Eu tô falando agora do Patrick Susskind também, um autor alemão com O Perfume e a História de um Assassino. Não apenas na escolha das palavras e na forma como o autor conduz a narrativa, mas também o estilo. Como ele vai passar tudo isso para o leitor através dos cheiros. É impossível você ler esse livro e não ficar pensando sobre os cheiros, os aromas. É um livro muito olfativo, né? Já que o protagonista tem uma condição, um dom assim extraordinário de experimentar os cheiros de uma forma sobrenatural, tá? Mas o que ele vai fazer com isso? Quem é essa pessoa? Como ele é um grande antagonista aqui? Como ele vai ter esse poder em mãos e vai querer ir à caça do perfume perfeito, e para isso, ao custo de algumas vidas. Estamos falando da história de um assassino. Livro marcante, não irei esquecer. Historicamente bem construído também, a gente tem uma visão, sabe? Parece que ele nos transporta no tempo aqui para Paris no século XIX. E agora vamos para o top 5 dos meus favoritos de 2025. Até mudei o ângulo, tá, gente? Talvez fique com mais reflexo no óculos, porque eu tava um pouco de lado, comecei a ficar com dor nas costas. Mas vamos lá, o top 5. Em quinto lugar, uma leitura super especial que, aliás, eu não consigo desvencilhar, desencaixar este livro do primeiro livro, tá? Mas temos que fazer isso, porque eu li em 2025 apenas Dona Lola, que é a continuação de Éramos Seis. Mas eles podem tratar os serviços como um livro só, tá, gente? Porque a gente termina Éramos Seis, que é um livro da vida, assim, maravilhoso para mim, então eu vejo eles dois em conjunto, e a gente acha que a história terminou. E a Maria José do Pré mostrou que não, que tinha mais a ser dito e que isso não reduziu a qualidade, sabe? Não foi apenas um algo a mais para encher. Era algo que precisava estar ali, uma nova visão daquela família, agora já com a dona Lola mais velha e seus filhos adultos. A passagem do tempo aqui mais evidenciada, sabe? E agora como ela vai lidar com tudo isso em sua velhice, também com seus netos. Questões históricas muito presentes, né? A gente vê muito dos impactos da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Acho que hoje em dia a gente não imagina tanto como isso afetou os brasileiros, né? Porque a gente sempre pega esse contexto de Segunda Guerra como algo distante do Brasil, já que, ah, não chegou ao Brasil, o Brasil não participou. De certa forma participou também, né? Aqui e ali. Mas pessoas comuns também foram afetadas, né? Porque, afinal de contas, o mundo é interligado. Hoje em dia muito mais, mas naquela época também já era. Então a gente vê esse contexto, né, de como as vidas foram afetadas, até no quesito alimentar e tudo mais. E o livro em si tem uma beleza, assim, mais uma vez, mais próximo ao final, você acha que tá ali composta e pronta para tudo, e aí você lê uma passagem, você lê uma situação, e as lágrimas vêm com tudo, sabe? É o poder que essa mulher tem em emocionar o leitor em poucas páginas. Com esses personagens, para mim, parece que eles viveram, gente. Ela consegue deixá-los tão reais, sabe? Que parecem pessoas que realmente existiram. Em quarto lugar, um bem inesperado, porque assim, eu gosto, mas eu não sou a maior fã do mundo de graphic novels, quadrinhos. E, gente, eu amei isso aqui. Eu já falei algumas vezes sobre, às vezes, a minha dificuldade em me conectar com histórias ilustradas, assim, no sentido graphic novel, histórias em quadrinhos, no geral, né? Aqui temos uma história em quadrinhos, né? Podemos dizer. Inclusive, eu geralmente consigo me conectar mais quando ela é colorida do que quando é preto e branco. Isso não influencia em nada aqui, tá, gente? E aí me surpreendeu muito esse aspecto, sabe? Como parecia que eu estava acompanhando um livro, assim, um romance, digamos, né? Vocês entenderam? Porque também tem muito dessa parte narrativa, assim, não apenas do diálogo dos personagens. Então eu achei ele muito completo e a história é extremamente envolvente. É uma das melhores histórias de ficção científica de todas. Esse é um livro argentino. E aí tem todo um contexto político também de fundo, né? Saber o que aconteceu, por exemplo, com o autor, que depois foi perseguido na ditadura argentina e desapareceu e foi morto e tudo mais. E assim como ele também vai colocar questões políticas aqui, neste pano de fundo, através dos personagens lidando com uma grande ameaça em conjunto. Aqui o mundo tá acabando, né? Começa com a neve mata as pessoas, só que você vai. Isso é só o início. Você vai entender o que tá por trás, tem muito mais por trás do que isso. Eu tô super curiosa para conferir a continuação, vai ser uma das minhas próximas leituras que eu ganhei de presente da Ana Lu. Muito obrigada, Ana Lu. A continuação, inclusive, é em pé. O primeiro é deitar. Eu acho que mostra muito o espírito humano, assim, adversidades. Em situações impossíveis até, né? A coragem aqui, mesmo quando tudo parece perdido, e também a questão coletiva, né? Que o autor também evidenciava muito sobre o herói coletivo. Individualmente, a mudança dentro de nós e nossas atitudes importam, claro, né? Mas é quando a gente tem esse coletivo, né? E a sociedade em conjunto para lutar por algo que as coisas realmente são transformadas e podem chegar a algum ponto. Chegamos no top 3. Sinceramente, gente, eu acho que eu colocaria os três livros em primeiro. Aquelas. São livros muito diferentes, em contextos históricos diferentes, localidades diferentes. Então, assim, como colocar terceiro, segundo e primeiro? Considerem que meu top 3 é um empate e vamos lá. Temos então O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E, gente, já falei tanto com vocês sobre esse livro. Eu fiz live parte 1, fiz live parte 2. Depois eu gravei vídeo. Enfim, conversei bastante, porque além do Fantasma da Ópera ser uma história marcante na minha vida no geral, por conta das adaptações, né, do musical que eu amo, para mim é uma das expressões artísticas mais incríveis do mundo. Aquilo ali é música das melhores que marcaram momentos da minha vida e marcam até hoje, assim, que eu absolutamente amo, sei decorar o musical inteiro. Então, assim, eu já esperava um certo envolvimento, mas também por conta disso eu esperava que talvez o livro não entregasse tanto, que talvez eu ficasse comparando. E o livro é incrível. Eu me surpreendi bastante com o fato dele ter melhorado minha relação, se é que é possível, com o Fantasma da Ópera como um todo, sabe? Porque eu fico achando ainda mais genial tudo que foi criado aqui pelo Gaston Leroux. Eu acho que o Andrew Lloyd Webber fez um excelente trabalho ao dar voz à música presente no livro, que é algo muito importante aqui nessa história. A profundidade emocional que o livro atingiu ao juntar essas duas coisas na minha cabeça, sabe? Adaptação musical e o livro original, foi muito maior do que eu esperava. Então, agora eu vejo os personagens de formas diferentes também. O Raoul tem muito mais protagonismo aqui nesse livro, por exemplo. O Fantasma, sei muito mais sobre ele agora, o Eric, a Christine, e como o livro também é construído. Porque aqui é um livro de suspense e mistério, de fato, com camadas que vão se revelando e você não sabe muito bem o que virá. Como eu já sabia, de certa forma, por conta das adaptações, perde-se um pouco do mistério, tá? Mas se você não conhece essa história, ele tem bastante suspense e até reviravoltas também. Eu absolutamente amei. Então, assim, não dá para fazer um top 3, tá? Eu me dei conta disso. Fantasma da Ópera é número 1 também no meu coração. Muito obrigada, Gaston Leroux, por nos proporcionar essa obra incrível. Tem um que vocês já sabem, né, que eu falei bastante agora no final do ano, como uma grande leitura favorita do ano, que é Oryx e Crake, da Margaret Atwood. Expliquei tanto para vocês, né, como foi uma surpresa enorme para mim, porque, assim, por mais que o livro, em sua sinopse, em sua premissa, já tenha várias coisas que eu adoro, como ficção científica, um romance apocalíptico, distopia, certo suspense. Eu tinha perdido um pouco a vontade de ler, eu não sei o que aconteceu. Eu esperava que fosse uma leitura mais lenta, eu acho, sabe? Essa foi uma das razões. Eu nunca tinha lido Margaret Atwood, e eu tava com a impressão que eu ia gostar da leitura, que ia trazer boas reflexões, mas que ia ser uma leitura mais lenta, talvez arrastada. E nossa, eu tava muito errada. Assim que eu comecei a ler, eu não conseguia mais parar. Eu adorei a narrativa entrecortada, como ela vai entregando aos poucos, como ela constrói certo suspense aqui, certo mistério também sobre como o mundo chegou nesse momento que ele está aqui no início, né? Esse apocalipse aconteceu. Tem até certas espécies de seres humanos que a gente vai entendendo um pouco melhor. Também quem é o Homem das Neves aqui, que está desde o começo dessa história, né, nos apresentando este novo mundo, mostrando ali como ele vive agora, quem ele foi, o Jimmy, esse garoto que vivia em cidades ali, muradas e protegidas, longe da plebelândia, e como tudo tem a ver com esse complexo de cientistas, né, que já faziam vários experimentos, e como o mundo já estava muito avançado em aspectos tecnológicos, e como a questão da ética e moral científica foi ficando pelo caminho, e isso afetou muito a vida das pessoas. Então, você vai descobrindo aos poucos aqui como esse caos, esse apocalipse chegou, mas especialmente através de relações aqui, como Oryx e Crake do título, quando você entender quem eles são. Eu amei esse livro, assim, eu percebi logo nas primeiras páginas que eu estava perdendo tempo, que eu devia ter lido muito antes, e agora eu estou na expectativa da continuação, que com certeza será uma das próximas leituras. Então, é top 1 do ano para mim, tá? Assim como o próximo livro que eu vou mencionar agora. É uma leitura mais introspectiva, talvez mais lenta, alguns diriam. Eu não achei ela lenta. Eu lembro bem, enquanto eu estava lendo, como por mais que ela traga algumas reflexões mais calmas e seja uma leitura talvez menos frenética, já que não é um thriller, apesar de ter suspense, como eu não queria parar de ler, como eu ficava pensando no livro, nos personagens do livro, especialmente meses depois, porque essa foi uma das minhas leituras do começo do ano. E agora, no ano seguinte, eu percebo quão eu amei, quão eu acho esse livro completo e ele marcou em tantos sentidos. Especialmente nas reflexões que ela traz, na forma como ela vai trabalhar, porque é um romance bem subversivo em muitos aspectos. Eu estou falando de Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Curioso que algumas pessoas, eu já vi na internet que algumas pessoas não gostam muito desse livro, e gente, tá vendo como a gente precisa saber por conta própria? Porque para mim, certamente é um favorito da vida, isso aqui. Ele tem a característica do suspense, né? Estamos numa localidade isolada na Polônia, muito gelada. Uma senhora vive ali sozinha. Algumas pessoas começam a morrer de formas esquisitas e alguns animais estão sempre ali por perto. E é um livro que vai falar sobre nossa relação com o planeta, com a natureza, com outras espécies, sobre a falta de respeito no geral, né? Que os seres humanos, a posição que os humanos se colocam. Então, primeiríssimo lugar também. Eu não consigo, tá? Não consigo. Para mim, esse é meu top 3, primeiro lugar. Ficou dessa forma. Meu ranking final, 10 favoritos do ano, as melhores leituras do ano passado. Vou deixar alguns links aqui embaixo, tá, gente? Para vocês darem uma olhada. O que tiver vídeo também vai estar aqui no box de informações, caso você queira ver. Muito obrigada pela companhia, beijos e até a próxima.